perdidos. A guerra tem início. Se a vida é um jogo, então as regras tô seguindo. Na cela do distrito, na 43 a 80. Isso é lá do sul, sem voz, sem língua presa. Esse aqui é o preto que rima da rua pra rua. A verdade é o que predomina, a nua e crua. Vila Império, vagabundo, represento, respeito. Junto com meus parceiros Eric 12, Pacheco, vai vendo. Os bandiram barato da favela. Se der um rolê comigo no disparate no gela. Preparado, consciente, na parada e no conflito. O soldado vai em frente, cara a cara com o inimigo. A quebrada não te faz, você que faz ela. Meter marra, embaçar, a cova te espera. Conexão, sul, oeste, Rio Pequeno, lado a lado. FASDWN junto no arregaço. Na rima vamos além, a periferia ferve. Aqui é correria, o respeito prevalece. Conexão, sul, oeste, fortalece. Aqui é correria e o respeito prevalece. Na rima vamos além, a periferia ferve. Aqui é correria, o respeito prevalece. Conexão, sul, oeste, fortalece. Aqui é correria e o respeito prevalece. Zona Sul, caixa d'água, Vila Império. Se não aguenta, não vem. Não tem, pois. Aqui pilantragem não dá camisa pra ninguém. Porém, respeito é fundamental, nem se fala, se cala. A lei do homem é fatal. Final é bala, é fala. Preta por nada, aquele que deixa falha na área. Em qualquer quebrada, bala de dundum, estraçalho, canalha, não sei de nada. Essa porra é assim, cada um por si. Não quero que pense errado de mim, só quero que entenda que nada disso é novidade pra quem nasce e cresce nesse submundo. Pra garantir o seu, tem que estar preparado pra tudo. A lei do cão da sobrevivência se te obriga a viver dessa forma. Se tiver que ser assim, será quando chegar a sua hora. Aqui, infelizmente, é assim, pra se ter valor. É tano com cano na mão, espalhando um terror. Não importa a quebrada que for, só Deus sabe o que acontece. Aqui é correria e o respeito que prevalece. Na rima vamos além, a periferia ferve. Aqui é correria, o respeito prevalece. Conexão sul-oeste fortalece. Aqui é correria e o respeito prevalece. Na rima vamos além, a periferia ferve. Aqui é correria e o respeito prevalece. Conexão sul-oeste fortalece. Aqui é correria, o respeito prevalece. Eu colo na sul, faço parte da ZO. Guerreiro do Butantã, sou DI, ele ó. Pois manda na correria, que nunca deixa falha. Aqui a banca é forte, junto com o Pirajussara. Parceiros que chegam trincando, é só sangue bom. Na união tem o PC, ali do Tabuão. Quem quiser nos atrasar, pode vir que não adianta. Somos nós do Campo Limpo, favela do Rebouço e Vila Indiana. Eduardo, Dedé, meu aliado Amaral. A família tá unida no Jardim do Marizal. Colégio Fusco, essa treta é um absurdo. Vamos parar com isso, tá parecendo o fim do mundo. Tô chegando, tô rimando, tô chegando pra tricar. O rolê no Jardim Miriam, o bicho vai pegar. Ideia de mil grau, conexão total. Eric 12, Pacheco e aliado Easy Caos. O pai que tem, não posso me esquecer. Atitude e humildade sempre vai prevalecer. Desculpe sangue bom se eu não citei sua quebrada. Mas guarde no coração, com a sigla na batalha. Espera que a comunidade vai mostrando sua cultura. Facção antissistema, EWN na luta. Aqui na nossa banca, truta só cola, irmão. Conexão sul-oeste, fazendo a união. Na rima vamos além, a periferia ferve. Aqui é correria e o respeito prevalece. Conexão sul-oeste, fortalece. Aqui é correria e o respeito prevalece. Na rima vamos além, a periferia ferve. Aqui é correria, o respeito prevalece. Conexão sul-oeste, fortalece. Aqui é correria e o respeito prevalece.